Miller, ci passerà? 33 Miller, passa ora a località. Sì, posso mi chiamare di posa? Bandeira 5563, controle 1998. Oceana 63, 27, transponder 5563. Ok, ciente. É, confirme o seu estacionamento. Oceana 63, 27, está livre, chama para o táxi. Chama para o táxi, Oceana. Salvador, tanto 3155, 151 a bordo, 4 autonomia, Galeão, alternativa, contra. Gente, então 3155, Juliette Alfa, ponto espera a torre no 86, ajustando 0 no 1, no bom voo. Juliette Alfa, 286, tá, 3, 1, 5, 4. Índia November Alfa, copia. A posição de 11 horas, 4 milhas no deslocamento norte, mantendo 1 mil pés. Ok, gente, autorizado voo local. Mil pés, decolada 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 01132, controle 1998, torno 186. Estou autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, exército 400. Reporte solo controlado. Reportado solo 400. Protejamento correto para acionamento de táxi, torno 186. Bom voo. Rumo no 86, por gentileza. Rumo no 86, por gentileza. 1649, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 251, 3325, 649, boa tarde. Gente, confirma a atitude do Otário Matango? 1000? Gente, confirmando o estimado de pouso 1800, confirme para o B. 062 agora. Gente, frequência livre, mantendo no 1500 pés até o destino, ó, tá ali matando. Assim, vai manter no 1500 pés até o destino? 1200. Gente, frequência livre, chama para o regresso. Então, 3192, completo final, torre 10186, bom pouso. 186, boa. Vitor, Índia Juliette, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatório visual com 97. Golfo livre de decolagem, pistão 7, o vento 1,00 graus, 1,0 nós. Torre no 86, bom voo. Passarei do 2231, desça para 3.000 pés, o ajuste 1011, livre da restrição. 3.000 pés, 1011, livre das restrições, 2231. Torre Salvador, Exército 4008, está ingressando aqui na parte sueia para o pátio militar. Rede Solo aos 48, livre prosseguir até o pátio militar, o Exército 4008, frequência livre estacionada, até boa tarde. Frequência livre, pode estacionar aberto, 4008. Luz agilizando ali, mantém, cabeceira 101. Tanto 3155? Sim, corrigindo, tanto 3155, ali mantém. Ali mantém, tanto 3155. Serra Golfo decola aos 49, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 198, grato, bom trabalho. Sou Mike Serra Golfo, decolado, corredor Axé. Mike Serra Golfo, no 1000 pés, corredor Axé, reporte no Pará da Barra. Golf. 4008, na escuta? Prossiga pro 08. Vou estar livre a parte militar já, não é isso? Afirmativo, pátio militar visual já com o balizador. Ok, ok, excelente, boa tarde. Boa tarde. Cinco livre decolagem da pista no zero, vento 090 graus, 13 nós. Autorizaram o decolagem no zero, tá 3, 1, 5. Papango Kilo, Quebec Serra. Prossiga Kilo, Quebec Serra. Sente, confirma o POV? Sente, ingresso no corredor Veracruz, reporte Paris para ingresso no Interlagos. Vitor e Juliette, visual com 17. Primo, Juliette. Sobe torre, 186. Nota 17. Objeto 5729, assina identificação, autorizado chegada bom, se desse, mantenha o 060. Visual com 17, Juliette. Torre, 186. 186, Juliette, boa tarde. Mantém, cabeceira 10. Ali mantém, 1163, 27, após o GAM. Pronto para o estacionamento. Sou no 785, livre, chamo para o táxi. Livre, chamada do táxi, 285. Porta 3155. Tarde, Vitorina Juliette, autorizado em curtar final no 7, reporte final de 3 milhas, ajuste no 0, 1 no 1. Autorizado em curtar final no 7, reporte final de 3 milhas, ajuste no 0, 1 no 1. Júlia. Roda na decolagem, sua para 340, cera da EL. Atenção, 340 na da EL, tem 3155. Essencialmente 2500 pés, o ajuste 101 no livre LF. 1500 pés e livre de acertar o ILF na 2231, informarei a visão. 3192, livre na sua escuta. Então 3192, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3192. Livre decolagem, pista no zero, vento 100 graus, 10 nós. Mais Serra Golfo, confirma para o ideal para o destino da presente? Ah, para o ideal é a 291, tô. Mas a intenção é bater 1.500 até o destino. Sente, o Mais Serra Golfo é autorizado direto ao destino e 1.500 pés. check, eu no meio 500, está estimando Mucugê mais 58 minutos, 1851. Ou mais terra boa. 1851, ciente, mantendo no meio 500 pés direto de China, aguarde para a frequência livre, Mike Serra Golf. Ciente, vai acender 1851 da presente, ou mais terra boa. No pátio 1, no previsto 11. Vai aguardando. Presente localizado para o Edgael. Pro Edgael, tá 355, grato. Sente, decolo 53, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Chanel 6327, acione código 5563, suba para o 240, saída da El. Para o 240, acione 5563, Chanel 6327. Gente, aguarda no contato radar. Luna 396, desça para 3.000 pés, hoje chama 01, no livro da gestão de altitude em ITAP. 3.000, o livro da altitude da gestão em ITAP, igual 1396. Passaria do 2231, desça para 2.000, reporte estabilizado. 2.000, reportaria estabilizado. 2.000 pés. 2.000 pés, reportaria estabilizado, 3.000. Alfa, decolo 55, controle 119, decimal 8, então, boa tarde. O passaredo 2232. Gente, o Chanel 6327 apenas confirmando, irá manter o perfil da saída da Elco. Turno no 86, ajuste no 0111, bom voo. Ok, flex Alfa, considerando no 0286 lá, ou no 78. 1-0-1 no ajuste, de boa, tarde, de bom trabalho. Completa final, torre 186. Completa, final 186, obrigado. Salvador, boa tarde, 3-1-4-5-3-1, passou 9-0, informação ao meu. O Oxana 6327 já está na Prodidael? Afirmativo, Prodidael. Sente, porque teria que interceptar a rádio 1-9-8, esse seria o perfil da saída da El. Senhoria, até o 6327. Foi informado a nossa autorização após decolagem voar direto da EL, do perfil da EL. Vamos direito na proa da EL. Destruído pela torre? Afirmo, foi a autorização dada por eles. Sim, então iremos confirmar com a torre no momento. Ok, confirma para mim, para nós, por gentileza. Sim, já iremos confirmar agora com a torre, porque o Oxanet teria que efetuar o perfil, porque temos a aeronave na sua frente que está efetuando o mesmo perfil e está agora 8 milhas à sua frente. A senhora quer que a gente minimize a razão de subida? Ou se a senhora autorizar, voa direto lento e assim não atrapalha o controle, a terminal? Negativo, o senhor vai manter esse perfil e estamos coordenando com a torre se for autorizado o Dael. Senhorita, grato. Então, 7-11-3-1-3-1-3-1-4-5, acione identificação autorizado e chegada bom, que Deus se mantenha o nível 050. 3-1-5-5, vou e eu, ajuda presente. 5-5, pro de eu. Chanel 6327? Prossiga 6327, beleza. E a torre informa que não foi autorizada por Edgael para o Chanel 6327, foi autorizada a saída da El. Bonita, então nós pedimos desculpas, senhora, foi um grande mal entendido. Foi compreendido isso, autorizado o perfil da El, quando direto da El após a decolagem. Qualquer coisa, eu posso pedir desculpas. Então, 3155, confirmei a velocidade na subida. 2909, são 3105. Gente, o Chanel 6327 suba com a velocidade de no máximo 2909. já está mantendo 2909, 6327, prazo. Gente, então mantenha a aeronave que está na sua frente agora, 9.7 milhas à sua frente. Obrigado, a mantenha 6327, já terminou 240. O Web 5729 reduza para 2209. 220 Web 729. TAM 3155, chame Recife 13325, bom voo. 3325, boa, TAM 3155. Voo 1396, desça para 2000 pés, livre LF. 2000 autorizado LF, zona 395. Mike, tem algum controle? Daniel, mantém o voo 1785. Tem o voo 1785, ali mantém cabeceira 0. Pois sim, vamos ver, desculpa, 1785, autorizado a alinhar e manter, obrigado. Feliz para a coordenação, Mike Serra Golf, nenhum tráfego no setor informado. 9, direito, 129, solo, boa tarde. Chegou 129, 2, 3, 2. Acima, acima, que hora? Torre, 118.6, tem um pouso? 118.6, grave, Sierra. 2312, direção. Vazaré 2231, no Alfa, Juliette, remoto no 4. Juliette, remoto no 4. Capital de 3 milhas, Quebec, Sierra. Voo 925, assina identificação, autorizado chegada bomb, desse mantém o nível 060. 060 na bomba, tá? Milícia. Vem BA no confirme destino. Sente, o engine 9 BA confirme PLB e o estimado em Valença. Gente, sem interferir com a final no 7. Tá livre, prosseguiu, vento 120 graus, 10 nós, reporte fora de solo. Confirme apenas o estimado em Valença, aí de 9 graus, controle, não consigo copiar. 7.5.0. M327, chame Recife, 13325. 33 é 925, hoje é 3 controle o gol na 396, estabilizou no localizador, tem a pista a ver. Controle, boa tarde, bom dia. Confio para o controle. Bom, acena identificação autorizado, chegada a bomb, desce e mantém o nível 060. Chegada bomb, desce e mantém o 060. Voo no 925, reautorizado 050. 050, 925. Voo no 396, completo final, torre 118.6, bom pouso. 86, voo no 396. 729, desça via para 2000 pés, o ajuste é 0-1, reduza para 1970 nós. O tráfego precede na aproximação, agora 8 milhas na sua frente. 7-2-9. Então, 3145, desça para 4000 pés, o ajuste é 0-1. 611-4630-1315. Controle, ok. Meia 327-133-25. Controle, boa tarde, voo 18. 1785, decolou curvando a direita, quando possível voa direto da ela. Voo 1785, contato rodando a decolagem, sua para 360, da presente autorizada para hoje da El. Positivo, da presente da El, 360, sem restrição, gol 1785, obrigado. Salvador, boa tarde, agora o Mike Serra Golf está na escuta do controle? Uno, observando a passagem do tráfego já quase pousando cabeceira 17, após o mesmo tal de prosseguir com o Pro Norte, aguardando a transferência ao controle. Eu queria aguardar a transferência ao controle do Guardião 01. Vento 100 graus, 12 nós, Guardião 01. 100 com 14, Guardião 01. 396, informa o tráfego à esquerda, helicóptero da Polícia Militar decolando, não vai interferir com a sua aproximação, agora sim tem pista 10 livre, o vento 100 graus, 12 nós. Atenção para o estado pouso na pista 10, volume 396. Terra Solo 04, está autorizado prosseguir após pátio 5, então boa tarde. Gente, Índia, November Alpha, frequência livre. É, poderia fazer uma ponte com o Mike Serra Golf, mandar eu chamar na frequência do controle, 119.8? Na frequência livre. Localizador, Webjet 5729. Webjet 5729, complete final, torre 118.6, vão pouso. Obrigado. Comandou, Guardião 01. Olá, Salvador, boa tarde. Webjet 729, trem checado em aproximação. Boa tarde, Webjet 729, reforço marcador externo com trem de pouso checado, ajuste 10, 11. Ah, acusará, Web. Guardião 01? Sim, de Guardião 01, o controle Salvador, irá manter essa rua norte por mais quantas milhas? Vai travar e operar limitado em 10 milhas. Confirme? Deve afastar até 10 milhas. Até 10 milhas de Salvador e retorna? É, afirmativo. Sim, afasta 10 milhas para retorno. Contará 10 milhas, 01. Solo 05, direito 1219, solo, boa tarde. Direita 219, zona 396. É, tira a manter qual altitude até o destino? Paulo Salvador, coluna 396, livrou. 1709, desça para 2.000 pés, ajuste 1011, livre LF. 172.000 LF, 3145. Voo 925, reautorizado 4.000 pés, ajuste 1011. 4.011, 925. Voo 785, restrito ao 340. 340, restrito ao 785. Então, 3145, informa o tráfego. Agora, na sua posição de 12 horas, está 2 milhas, mantendo 500 pés, sem interferir na sua aproximação. 7, 3, 1, 4. Índio 9BL, frequência livre. O 755, desça para o 050. Informação em curso, Serra, copia. Afirmo, sexta Serra e pronto para quatro. Azul 4118, com fins aprovado nível 360, rota via Upesulono 6, decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda após direto bridge com curva direita. Transponder 5023, controle 1998. Autorizado com ficha nível 360, primeiro peso 16, saída da EL, após voleta, após bridge, após decolagem de rota à direita, 5023 no transponder e controle 19.8, azul 4118. Azul 4118, protejamento correto, chame pronto. 104.18. 1755, reduza 220 nós. Reduzindo, 755. Prossiga. Continue na prova rotatória, aguardando transferência de comunicações. Confirme? Não recebo nenhum modo de chave nem alfa. Vistax, o direto quanto para ingresso no site? Continue rotatório e visual com no site. 145, complete final, torre 1286. 26, até mais. Gol 1785, chame Recife 3325. 3325, obrigado, uma TV. Obrigado, César. Além da escola agilizando, Vitor Juliette. Um, dois, nós, Vitorina Juliette, agilizando. Mike, get back. Está pronto para acionamento? 01. Alfa, Índia, portão 1. Tá, 3145, passando, espera baixar, travado. Agora eu queria novamente confirmar se o telefone está transmitindo algo e o alfa está. Recebo o modo alfa, Guardião 01, não vou ir na proa da rotatória. Rotatória, alfa. Gente, Guardião 01, não é na proa da rotatória, mas transferência de comunicações. Está na curva. Guardião 07, confirme o POB. Paulo Salvador, Oceaner 6314. Informação Sierra, autorização Petrolina, pronto para a cota. Oceania 6314, Petrolina aprovado nível 340, via peso Lu 20. Papá Tango Lima pode direto. Decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock com curva esquerda. Transponder 5035, controle 1998, Oceania 6314. Oceaner 6314, autorizado Petrolina, 340, via peso Lu 20, após Petrolina, decola pista 10, Momo Flock, aciona 5035, controle 1198. Correto, chame pronto, 6314. Vale, Guardião 01, autorizado prosseguir direto, Fátio Schroger A, reporte na curta final, o vento 1,00 graus, 1,2 nós, forma apenas um tráfego na curtíssima final, pistão no 0, R2 da TAM. Guardião 1,8, tá na 8 para puxa também. Azul 4118, livre chão para o táxi. Autorizado puxa acionamento, azul 4198. Reduza para 1755, reduza para 1790, siga como número 2 na aproximação. Aqui, reduzindo 755. 01, tem livre pouso direto a partir do Garaé, o vento 1,00 graus, 1,4 nós, reporte solo controlado, guardião 01. 1,00 com 1,4, reporte da solo controlado. Você pode confirmar se está recebendo sinal transponder da gente? Confirmo, recebe sim. Tanto alto quanto chave? 4.000 na descida 1755. Gente, gol 1755, o subvetor mantém a proa, limite localizador. Nesta proa, desça para 3.000, ajuste chama 011 na base do vetor para o localizador. 3.000, 1.011, mantém a proa, limite ao lógico 1755.